amigos, estamos no último dia de julho, lembrando que a partir de agosto, a partir de amanhã, todos os dias um podcast novo pra você sobre a temporada 2017 do College Football. Hoje vamos falar sobre o único time que não é do Power 5 na nossa lista, o número 19 na nossa lista de forças é South Florida Bulls. Lembrando que eles fazem parte da American Athletic Conference, eles fazem parte, portanto, da AAC, não confunda com a ACC, é uma das conferências menores, é da American, e eles terão esse ano aí um técnico que veio de Texas. O Nick deve adorar esse treinador, né, Nick? Duro que eu gosto muito dele, cara. E vamos tentar ver o que ele... Aliás, vamos ver o que ele pode fazer em 2017 para levar esse programa para frente. Estão comigo aqui hoje o André Bassi. Olá, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Também conosco o Kelvin Queiroz. Olá, tudo bom? Tem também o Nick Bardiella. Fourth down, less than yard, and Texas holds Joe Namath on a QB's Nick at the end zone. Eu não entendi nada que o Nick falou, mas também vou apresentar... Vou apresentar agora também o nosso último integrante, que é o Vitor Kinak. Boa noite. É isso. Boa noite. E claro, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja, que hora você esteja ouvindo, o Defraternity sempre com você, eu, o Eneirado. Agora vou contar aqui a história rapidamente para você sobre USF, né? Universidade do Sul da Flórida, South Florida, é uma universidade lá de Tampa, que joga no estádio, inclusive, do Tampa Bay Buccaneers, um programa novo, mais novo de todos que nós vamos falar aqui durante essa série de podcasts. É um programa que começou em 1997, suas temporadas no futebol americano, sendo que como equipe da FBS apenas se juntou, né, ao futebol americano da divisão principal do college football, vamos dizer assim, em 2001. Então é um programa recente, né, que não tem uma história tão grande assim, não ganhou nem título de divisão, não ganhou título de conferência, teve participação em alguns bowls, sim, já teve, mas nunca teve uma temporada com um título, e algo que pode acontecer. Mas antes, vamos falar da temporada 2016, quem vai contar pra gente o que aconteceu com o South Florida no ano passado é o André Bassi. Então, foi uma temporada de certa forma boa, um pouco aquém das expectativas, porque talvez em campo foi uma temporada aquém das expectativas, porque era uma equipe que poderia ter feito muito mais. Mas a equipe teve vitórias muito importantes, sabe? Terminou na American com apenas uma derrota, foi para Temple, no caso, a eventual campeã. E tirando isso, terminou o ano com um recorde 11 vitórias e 2 derrotas apenas, incluindo uma vitória sobre South Carolina no Birmingham Bowl. Só que o lado negativo de ter tido uma temporada tão boa, com o técnico em ascensão, é que ao final do ano os Bulls acabaram perdendo o Willie Taggart para Oregon, com o qual nós falamos no primeiro podcast que a gente gravou, né, que foi o de 25, da equipe ranqueada em 25 Oregon. E para substituir o Willie Taggart chegou o Charlie Strong, que era o ex-técnico de Texas. Um ótimo técnico, mas que teve uma passagem meio conturbada por Austin. Então foi basicamente isso, foi uma temporada muito boa. Só que é uma equipe, a impressão que ficou é que era uma equipe que poderia ter feito muito mais em campo do que fez, porque muitas vitórias foram muito apertadas. Seria basicamente isso. Como você falou do Charlie Strong, que é o novo técnico de South Florida, né? Vamos falar agora também sobre esse técnico, começando pela avaliação individual de cada um. Lembramos, nós damos aqui sempre notas de A mais até D, um grade americano, portanto. Eu vou ser o primeiro a falar. Eu dei a nota para o Charlie Strong, nota A para ele. Para mim é um grande técnico, para mim tem aí grandes condições de conduzir o programa com bastante energia, né? Ele é um técnico que teve muito azar, na minha opinião, em Texas. Para mim é um técnico muito competente, terá pela frente uma temporada para se reerguer, e não vejo um cenário tão ruim para ele em South Florida, pegando um programa do Group of Five. Bom, quem também vai falar sobre o próprio treinador de South Florida é o Nick. O Charlie Strong é um excelente técnico, eu dei para ele uma nota A. Infelizmente, as condições para ele ficar em Austin não eram das melhores, e isso junto com o fato de que ele teve muitos problemas para conseguir montar um staff ao seu redor, acabaram levando para o que tem acontecido nos últimos 3 anos que ele teve lá com os Longhorns. Apesar de que eu imagino que ele vai conseguir fazer um bom trabalho em South Florida, por ser um ambiente bem diferente, provavelmente com menos pressão midiática dos boosters e da própria escola, apesar de que a a equipe já estava numa ascensão, né? Eu acredito muito no trabalho dele como técnico, como pessoa. É, o lembrando, Flórida é um clima muito mais tranquilo, né? Lá no Raymond James Stadium, estádio do Tampa Bay Buccaneers, é uma condição muito mais tranquila, né? Não é o time da cidade, né? O time da cidade é o próprio Buccaneers, então não terá pela frente aí toda essa pressão do estado inteiro em cima dele. A Flórida tem 3 times de NFL e muitos programas de college football de qualidade, incluindo Flórida e Florida State, né? E o USF não é realmente o programa que é o mais importante, toma toda essa pressão em cima da equipe. Bom, quem também avaliou foi o Vitor. Vitor, sua nota e por quê? Bom, eu dei uma menos pro Charlie Strong, acho que ele é um ótimo técnico. É, fez um trabalho muito bom em Louisville, né, por bastante tempo até, mas não conseguiu reconstruir Texas no curto período que o programa exige, né, essa é a verdade, e acabou sofrendo com muita pressão. Mas ele tem um território muito fértil em South Florida, de recrutamento especialmente, né, quem acompanha o período de recrutamento vê que a Flórida sempre produz muitos talentos. Ele é um bom recrutador e acho que tem tudo para levar a South Florida para um nível acima até, né. Bom, também vamos avaliar aqui jogadores do time, além do próprio técnico, nós vamos falar sobre os jogadores desse time, começando pelo nosso querido Nick Bargella, que vai escolher um atleta, e por que você escolheu esse atleta, Nick, e avalie ele pra gente, quais são os pontos positivos e negativos desse jogador. O Dedrick Nichols é o cornerback de South Florida. Ele tá indo agora pro seu último ano como senior. Ele teve anos muito bons como sophomore e também como junior, né? Ele aumentou gradativamente as suas interceptações e também deflexões de passes. Ele é um cornerback muito seguro que costuma descer bem também para proteger contra a corrida, além de conseguir se movimentar muito bem em diferentes tipos de coberturas, seja em zona ou homem a homem. Então isso aqui, o que ultimamente tem dado para ele cotar no começo do segundo round do draft 2018. O Vitor Kinnack também escolheu um jogador, e eu acho que é um jogador de ataque, correto, Vitor? Sim, eu fui com o Quinton Flowers, o quarterback, porque South Florida precisa de um ataque muito bom. A defesa não é lá muitas dessas coisas, inclusive é uma coisa pro Charlie Strong consertar. E o Quinton Flowers é a base desse ataque, né? O quarterback, foram mais de 2.800 jardas aéreas, 24 touchdowns e apenas 7 interceptações em 2016, e mais de 1.500 jardas terrestres. Então, para South Florida cumprir todas as expectativas para a temporada, o ataque vai ter que funcionar muito bem, e isso certamente passa pelo Flowers. Também falando do ataque, tem o Bassi, né, Bassi? Escolheu outro jogador importante nesse ataque de South Florida. Exatamente, Wayne. Na temporada passada, o principal running back do time era o Marlon Mack, só que ele acabou saindo do time agora, né? Terminou a carreira do aniversário dele, e quem sobrou para assumir essa posição de running back número 1 é o Darnell Johnson. Só que aí um pequeno problema é que ele não era o principal ano passado. Ele tinha mais destaque retornando como homem de retorno do que necessariamente como running back. Além disso, ele recebeu 28 passes na última temporada. Então, se a gente pensar que South Florida está num ano em que o melhor running back e o melhor receiver da temporada anterior foram embora, ter no elenco um cara que trabalhou como running back número 2 por uma boa parcela da temporada passada e que é bom recebendo passes também, pode ajudar a alavancar esse ataque mesmo com essas perdas grandes, e é por isso que ele é o meu jogador de destaque. Do ataque para a defesa, eu escolhi o Aldi Sanchez, ele que é um middle linebacker, né, que teve uma temporada muito boa. Lembrando, ele é starter do time desde que ele chegou na universidade, desde o ano dele que ele retirou a headshirt. Ele foi headshirt no primeiro ano, um jogador aí de muito talento, muita experiência, vai para a última temporada, tem condições também de jogar de fullback, é um cara bem alto, e vai ter aí durante esse ano uma temporada para provar aí sua última chance de ir pro draft, né, de entrar na NFL. Vamos ver o que ele pode fazer. Lembrando, ele já foi 2 vezes segundo time, né, da América, e é um jogador que tem aí grandes chances de, com certeza, ajudar essa defesa. Falando ainda de defesa, o Kelvin escolheu outro jogador de defesa, correto, Kelvin? Sim. Apesar do cenário provavelmente negativo para a defesa de South Florida, eu escolhi o DeAndre Senat, porque eu vejo nele um bom prospecto, falando até mesmo em draft. Ele foi headshirt também no primeiro ano, e ao longo da sua carreira universitária ele foi se aprimorando, arquivando cada vez mais números, bons números, até que nesse último ano de 2016 ele conseguiu second team da AAC também. Muito bem. Tendo já analisado os jogadores, vamos para o jogo-chave, aquele jogo que será o jogo fundamental para o time, o jogo do Vai ou Racha. Quem vai falar sobre esse jogo nesse podcast será o Vitor. Então, eu selecionei como jogo-chave de USF UCF, Central Florida, né? Os dois fazem uma rivalidade já antiga, especialmente no basquete. É o último jogo da temporada para South Florida nesse ano, acontece em 24 de novembro. Em Orlando, ou seja, na casa de Central Florida, e pode definir a divisão leste da América. Então é um jogo bem importante. Mas além disso, também dá para um destaque rápido aqui pro jogo contra Temple, que é em casa. South Florida precisa de uma vitória nos dois para ter um bom resultado geral. Ou pelo menos essa é a expectativa. Vitor falou sobre o jogo-chave, vamos falar agora sobre a previsão de recorde, qual será o número de vitórias e derrotas de USF em 2017. Sempre, repito, é sempre um chute bem complicado da gente dar aqui, faltando aí 30 dias quase para a temporada, um pouquinho menos de 30 dias para a temporada, a gente dá esse chute aqui, mas é sempre bom a gente tentar cravar, só acerta quem é bom ou quem tem sorte. Bom, eu vou começar e eu tenho um cenário mega positivo para USF. Eu não vejo nesse momento derrotas na temporada regular para South Florida e vejo isso de uma maneira que a tabela de South Florida não está tão complicada nesse ano. Observo que os jogos mais difíceis serão em casa, então eu coloco aí um número de 13-0, ou seja, nenhuma derrota, não vejo nenhuma derrota pela frente para South Florida, vejo como o melhor time nesse momento do Group of Five. Vamos ver se o Bassi foi tão otimista como eu. Bassi, qual que é a sua opinião? Então, eu concordo contigo. Eu acho que South Florida é a melhor equipe do Group of Five. Acho que todo mundo, no geral, que montou no nosso top 25, concorda com isso, né? Porque a gente pode ver que a única equipe do Group of Five do nosso top 25 é a melhor colocada, obviamente. E geralmente a equipe que começa com a melhor do Power Five, ela é prevista uma temporada invicta por N fatores. E esse é o caso de South Florida. É uma equipe que junta alguns fatores, incluindo um time bom, um técnico bom e também uma tabela fácil. É meio automático você prever uma temporada invicta. Eu concordo com o Victor, né, que o jogo-chave vai ser o último, e vai ser quando eles vão ter que fechar essa temporada muito bem. Mas, tirando isso, eu acho que todos os outros 11 jogos vão ser muito fáceis. Então, também prevejo eles vencendo, terminando 12-0 a temporada regular e derrotando na final da American, seja quem for que enfrente eles. Já que você citou o Victor, venha defender qual a sua opinião do recorde também. Então, eu concordo que o normal seria defender uma tabela, uma temporada invicta de South Florida, mas eu acho que eles têm aquele jogo estranho contra Houston no 4 de novembro, vão acabar perdendo esse jogo apenas a temporada, mas que vai acordar e fazer o time jogar melhor no jogo-chave contra Central Florida e acabar ganhando. Então, pra mim, uma temporada de só uma derrota pra eles, sem contar o bowl, óbvio. Nick, você que é um menino da Flórida, você que esteve por lá já na sua vida, morou lá, qual é a sua opinião sobre Flórida aí? South Florida, perdão. Eu tenho penso acho que mais parecido com o Victor, porque da equipe dos nove jogadores que mais fizeram tackles na defesa dos Bulls voltam em 2016, uma equipe que ficou ranqueada em 120ª posição defensivamente, com um time que perdeu muitos tackles, e era uma coisa que acontecia também no time dos Longhorns. Então vamos ver se o Brian Dean Mary consegue mudar isso, estabelecer algumas outras coisas para esse time do South Florida, apesar de que são 16 starters que voltam, então é um time muito forte, com muita experiência. Mas eu imagino que talvez o time possa acabar perdendo um jogo. Eu tenho dúvida que talvez seja Houston ou UCF, mas eu acho que o time finaliza muito bem e volta mais uma vez para mais um ano no top 20 do bowl season e conseguindo uma das melhores posições na história da universidade. Ô Nick, já que você foi tão bem aí para dar o número ordinal, né, que seria a posição de South Florida, se South Florida fosse o número 200 dos Estados Unidos, qual seria o número ordinal deles então, portanto? Vamos ver. Nossa! Duzentésimo, muito bem, Nick, parabéns. É o homem dos números aqui, parabéns, parabéns. Quase morreu até, cara. Bom, É muita emoção. O Kelvin vai fechar a nossa votação. Kelvin, sua análise também sobre o recorde de South Florida, sua previsão, na verdade. Eu vou acompanhar o Victor e o Nick aqui de novo. Eu vou prever um 11-1 para a equipe de South Florida, porque eu acho que também vai acontecer aquele deslize, mesmo com a tabela relativamente bem fácil. fácil de South Florida, eu acredito que ainda vai rolar um deslize ali em Houston. Muito bem. É, lembrando que, se seguir a previsão aí do Vitor, do Kelvin e do Nick, teríamos pelo menos USF jogando a final de conferência da América, provavelmente contra o próprio Houston, né? O time de Houston. Ah, Wayne, posso só adicionar uma coisa? Pode, claro. Diga. Eu acho que, na verdade, se a defesa dos Bulls conseguir melhorar bastante, talvez o Ward não consiga ganhar sobre o time do Bulls, né? No caso, o quarterback de Houston. Mas se o time continuar jogando da mesma forma, o que eu espero que não aconteça, quem sabe a gente não tem aí os Bulls num top 10 aí, lutando pra um bowl de final de ano. Eu também vejo essa perspectiva de talvez termos South Florida num bowl de ano novo, né? Num bowl importante, Nick. Concordo com você. Vamos ver, né? O que pode acontecer. Fiesta Bowl. Fiesta Bowl. Provavelmente. Este ano deve ser o Fiesta Bowl para o time melhor colocado do Grupo 5. Lembrando, você que está chegando agora no College Football, as conferências menores geralmente enfrentam tabelas muito mais fracas, né? Enfrentam times mais fracos. Por isso não ficam tão bem ranqueados. Desde que tivemos a instituição, né, da semifinal do College Football, os bowls de ano novo, que eram guardados sempre para os times do Power 5, passaram a ter pelo menos um time sempre do Group of 5 jogando o bowl mais importante. Joga um bowl de ano novo, joga uma partida lá no 1º de janeiro, uma partida importante na temporada de bowls do College Football. Você que não sabe o que é exatamente um bowl, acesse lá defraternity.com.br e aproveite para acompanhar as nossas notas individuais para cada um dos times. Fizemos aí notas para cada setor, ataque, defesa, para o head coach que você já ouviu, e também para força de tabela. Lá você acompanha em defraternity.com.br, procure o podcast sobre South Florida que você vai ter tudo lá no nosso site. Temos também lá um texto muito bom explicando para você o que é o bowl, que o André Bassi montou esse texto, um texto ótimo, excelente, que você pode acompanhar lá, explicando o que é um bowl, comparando aí com o futebol, utilizando o futebol como base histórica para você entender como funcionou, como surgiram os bowls e como funciona hoje esse esquema no college football. É a pós-temporada do futebol americano universitário. Para você que tá chegando agora no College Football, não tem um time para torcer, o Nick Bardiella vai em 30 segundos tentar dar aí para você um bom motivo para torcer por South Florida. Manda ver, Nick. Eu postei uma imagem aqui no Skype, que é o do sorriso maravilhoso e lindo do Charlie Strong com o Golden Hat na cabeça depois de ter ganhado de Oklahoma Sooners. Só essa imagem é suficiente para você torcer pro South Florida e pros Longhorns também. Mas como agora ele está em Tampa, então o time é bom. É um time que tá crescendo bastante, tem um excelente técnico, tô torcendo muito para ele, e é um time que tem um swag legal e talvez possa ser a quarta força. A gente sabe como a quarta força tá esse ano, né? É uma alfinetada na imprensa de São Paulo. Bom, pra terminar, tá lá no post, tá, gente? A foto que o Nick se referiu tá lá no post, lá no finalzinho do post, lá em defraternity.com.br, você pode acompanhar nosso post e nossas notas também individuais sobre cada um dos setores de South Florida, o ataque, a defesa, o técnico, que nós falamos aqui também sobre a força de tabela. Lembrando, você pode também nos seguir pelas redes sociais, no Twitter, no @defraternitybr, e também no Facebook, em www.facebook.com/defraternitybr. Não se esquecendo que a partir de agosto, como dissemos aqui no começo do podcast, a partir de agosto, todos os dias um podcast novo para você. Somente o Defraternity faz para você aí um podcast diariamente para você, todo dia conteúdo em áudio sobre futebol americano. Voltamos amanhã, portanto, primeiro dia de agosto nessa temporada, teremos a nosso preview sobre outro time muito importante neste nosso ranking, time que será Kansas State. Vamos ver o que Kansas pode fazer, Kansas State, portanto, pode fazer na temporada de 2017. Até lá! Olá, amigos! Estamos no último dia de agosto. Se lembre que a partir de julho... O contrário. Falei o quê? Agosto, verdade. Muito bem. É o último dia de julho, o primeiro de agosto. Muito bem. Ainda bem que não é ao vivo. Vamos lá.